possible, just watch your driving position to target you just sent. Go ahead. Okay, this is the go ahead, is that right? Abatango East Yankee Juliet, fly heading now, Sierra November, Golf Sierra. Oh, go back, thank you very much, lady. Estabilizado, Chanel 63, 63,6. Oceana 6356, chame a torre, 1895. 1895, boa tarde, Mercedes 1356. Papatango, Eco Zulu November, controle. Papatango, Eco Zulu November, serviço radar encerrado, 54 milhas sudoeste de Salvador. Frequência livre para informação de voo e alerta, Oceana Centro Recife. Frequência 128.8. Pátio Inter 395, obrigado, 395. Vem até Delta, ciência. Inclusive, costa estacionada. Informação. Autorização garoto, posição 10. Gol 2067, peço por gentileza que entre em contato com a companhia para fazer uma CHG de rota, alterando para Upper Zulu 44, Eudes. Vitória e a Pesulo 44. Boa, Vitória 67, desconsidere a informação, aguarde para novas informações. Oceana 6356, autorizando pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 9 nós. Ok, livre pouso, pistão no zero, Oceana 6356. Torre Salvador, boa tarde, 7395, espera pronto, visual tracionação. Tá, 3895, após o tráfego na curta final da 10, ali mantém pistão no zero. Sim, após o tráfego ali mantém. Surge Max 3 autorizado, por gentileza, altere a subida para Dael, DCT Máximo. O 2067, pronto, cópia. Guarulhos, nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida Dael, Leda, Bidev, via Upper Zulu 44, Eudes, Vitória, Upper Zulu 44. 5122 é o transponder, controle 120 decimal 8. Autorizado, Correto, Solo 26, libera a direita, solo 1216. 216, liberando a direita, 6356, obrigado, boa tarde. Kilo, 11 para Cosmo 3, Galeão, 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita. Subida da El, Leda, Irumi, de Upper, November 857 até Mão Sul. 5073 Transponder, controle 130, décima 8. Tá 3895, autorizado decolar, pista 10, vento 160 graus, 119. Autorizado decolagem, tá 3895. Para a direita, subida da El, Leda, Irumi, Upper, November 857, Mão Sul. 2073, transponder, 20842. Correto, time para posicionamento. Chamará o Ordinar 623. Paulo Salvador, boa tarde, Oxanar 656, no táxi. Oxanar 656, boa tarde, táxi via Alfa, chamei de São Juliette. Alfa, informando São Juliette, 6316, 6356. Chaveiros, já na final para Henry Mar. Vitor Hotel Delta, reporta solo controlado, RMAS. Reportará solo controlado, Vitor Hotel Delta. São 3895, decolados 28, controle 120, décima 8. 1208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, boa tarde, é 3895. São 3895, contato radar, sube e mantenha 340 via saída da El. Ciente, 340 via da El. Pode falar da El, da presente? 3895, após 2000, autorizado Ledo. Após 2000, Ledo, obrigado, 3895. Controle Mike Juliette Romeu. Papapá, Mike Juliette Romeu, prossiga. Mike Juliette Romeu, deslocamento do Iguatemi, mantendo a BR-324, comprou do TRNGF, Índia. Papapá, Mike Juliette Romeu, sim, tirar a pousar em TRNGF, Índia. Afirma. Sim, já posso ir visual com o local de pouso, Mike Juliette Romeu. Reportará visual, mas já tinha o meu. Azul 2771, acione identificação. Azul 2771, contato radar, 55 milhas, sudoeste de Salvador. Foi Mari para interceptar a chegada da Mari, reporte para a descida, ajuste 1014. Azul 2771, no ideal, desça para o 050. Razão 01, bom dia. Solo, Oxenair 63, 6, par, par, porque não tem sinalizador aqui na posição. Confirme 63, o nome é 1203? Não, 63, 6, está informado aqui que não tem sinalizador. Vamos coordenar, 6356, 060. Azul 2771, não tem condições de manter essa velocidade até próximo de Tuna? A gente pode manter 2.4.0 até 6.0. A gente mantém a voz direto Tuna, Azul 2771. Direto Tuna 2771. 95, ajuste no 014. 14, 30, Paulo, Índia, Bonifera, 6.2.95, bom dia. Lima X-Ray, autorizado a alinhar e decolar pistão nós zero, vento no 60 graus, 9 nós. Será 9978, oceano identificação, via chegada a mare, desça até o nível de voo 080. Ajuste na 094, reduza para 2509. 0080, para 2509, chegada a mare, 090. Azul 2771, desça para o nível de voo 050. Livro agora para o 050, 2771. Salvador, mais Juliette Romeu, já avisou para pouso em terra em Eco Índia. Papapá, mais Juliette Romeu, frequência de sua coordenação. Grato. Controle, Salvador, Papatango Vitor Lima X-Ray. Papatango Vitor Lima X-Ray, contato radar, subi, mantenha 120, saída da EL. 120 da EL. A referência autoriza da EL direto? É direto da EL. Se escuta, obrigado. Federal 9978, reduza para 2309. Patango Vitor Lima X-Ray, confirma para o ideal para o destino. Está presente agora é a 240, senhorita. Sim, se mantém inicialmente da EL. Mantendo. Papatango Vitor Lima X-Ray, autorizado direto Coral. Direto Coral, Vitor Lima X-Ray. Dan 3895, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 125, 133, 25, 3, decimal 5. Boa tarde, voo 2063, espera da 10. Voo 2067, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 150 graus, 10 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 10, voo 2067. Fluida, pistão no zero, reposto estabilizado. 2014, reportaria estabilizado, saldo procedimento 2771. Federal 9978, desça para nível de voo 050. 050, Federal 9978. Salvador, voo 864, por estacionamento gate 5. Boa noite, 864, autorizado, estou entrando para o táxi. Puxa, Sano, chama para o táxi, gate 5, voo 864. Voo 2067, decolada 39, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Controle Salvador, gol 2067, boa tarde. Voo 2067, boa tarde. Contato radar, subir, mantenha 360, via saída da EL. Via saída da EL, 360, 2067. Papatango Vitor Lima X-Ray, autorizado direto UTG. UTG, ok senhor, Vitor Lima X-Ray. Federal 9978, sem restrições de altitude, autorizado descer até 3 mil pés. Restrições de altitude, desce 3 mil, federal 9978. Voo 2067, autorizado direto Leda. Direto Leda, 2067. Terceira linha. Zona 1 autorizado, estou em zero táxi. Eu táxi, 362132. Azul 2771, no complexo final do procedimento, ILS X-Ray, chame torre 1118, decimal 95. 1895, obrigado, até daqui a pouco, 2771. Geral 9978, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pressão 0, responsabilizado. Avião 01, mantém o setor oeste da ilha de Itaparica. Ok, para lançamento, material do setor oeste. Federal 9978, confirmou o controle? Negativo, foi sobrepujado pelo guardião. Desça para 2000 pés, ajuste na 0-1-4, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pressão na 0, estabilizado. 2000 na 0-1-4, reportará estabilizado ILS X-Ray da 1-0. Station M213, 1134 a bordo, 3 horas e 25 minutos, barulho. Ô, minha, 3, não, teria que ficar apenas a autonomia? A 3 horas e 25 minutos. Taxi via Patrim, da ponta esfera, torre 118, decimal 95, o ajuste 1-0-5, dando passagem em aeronave da Gol, finalizando o pushback no 05. Negativo, a parte, o índice 1895, quanto espera? Observará o tráfego da Gol no lanche do menino. Estabilizado, será o 9978. Será o 9978, complexo final do procedimento, chame torre 1118, decimal 95. 295, uma boa tarde. Torre Salvador, será o 9978, estabilizado. Um abortou a primeira passagem, agora sim vai efetuar o lançamento de paraquedismo. Gente, já foi efetuada a coordenação com os tráficos locais? Ok, estamos nivelados ao 060. Então já efetuou a coordenação com os tráficos locais? Afirmativo, o tráfico local está coordenado na frequência. Fazião 01, reporte para descer. Reportará para descer. 02. 24 no 02, aguarde para o táxi. Solo 46, libera direita, solo 1211. Solo direito. Na semana, no solo 271. Gente, eu falo corrigir então. Aguarde para o pushback. Solo Salvador, o gol 864 para o táxi. 140 a bordo, 140 a bordo, 2 horas e 3 minutos de autonomia. Alternativa João Pessoa. Gol 1864, parte índia, ponto de espera, torre 1118, decimal 95, o ajuste 1014, morrou. Rumi 14, iniciando o táxi, parte índia, com ponto de espera, 14, 1895, gol 864. Oceaner 654, aeronave da Gol irá taxar a retaguarda, após a mesma ligada, está autorizado o pushback no 02, o chame pronto pelo táxi. Após o gol da retaguarda, o pushback, o pushback, o pushback, o pushback, o pushback, o pushback, o pushback, o pushback, o Azul 2779, táxi autorizado via Fátio Índia, perdão, táxi autorizado via Alfa Kilo Fátio 3, fica sendo sinalizador, a posição indicada é a 4 Romeu. Alfa Kilo Fátio 3, 2779. Salvador, boa tarde. O azul 40989 tem informação quilo para a Vitória. Azul 4089, boa tarde. Quilo confere. Para a Vitória, nível 340 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda e 10. Via pêndulo 44. 5141 transponder, controle 120 decima 8. O 4089 autorizado Vitória, via 340. Saída, decola 10, Dael, Leda e 10. Transponder 541, controle 208. Martin, para o pressionamento. Confirmando via 3044. 4089, o procedimento está correto, time para o pressionamento. Camarada, só confirmando, 4089 via 3044. 01, sim, frequência ali para a coordenação. Rota, via Peugeot 44. Sim, o Peugeot 44 até o destino. 9978, boa tarde, taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, até que a sinalizadora, a posição indicada é a 5 Romeu. Boa tarde, 1867, boa, autorização Brasília. 867, boa tarde, para Brasília, nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida Arthur Elefa, via Upper Zulu 17. 5144 transponder, controle 120 de cima 8. 360 autorizou Brasília, saída Arthur Elefa, Upper Zulu 17, 5144 transponder, 208, controle 1867. 867, correto, impera o pressionamento. Tá pra lá. Paulo Salvador, muito boa tarde, azul 4463, solicito 220 Delta. 14. 050-1014. É o 220. 4463. 4463, sim, foi autorizado aqui o nível 180, sim, agora a coordenação, aceita nível. Aceito 180. Azul 4463, para Ilhéus, nível 180 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, perfeita subida Coral, via Golf 677. Transponder 0264, transponder, cortão, controle 120, decima 8. Tuna. Controle Salvador, Xené 6213, cruzando 1600 pés, perfil da El. Xané 6213, contato radar, via saída da El, submantenha 360. Via da El, submantenha 360, quando possível, solicitaria para o Leda. Gente, após 2000, autorizado Leda, o Xané 6213. Após 2000, vou a Leda, o Xané 6213, obrigado, tchau. Tá. 07 autorizado, chegou pronto para o táxi. Para o táxi, vou lá, Leda. Para o táxi do XLS, 254 com 185 a bordo, alterna Campinas, autonomia de 345. 6254, gente, 115 a bordo, táxi à direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 014, o meu voo. Confere quando 014 vai importar. 0224. Azul 4463, a passageira aeronave da Bianca livrada da retaguarda, está autorizada pushback no 01, no time transfer do táxi. Gente, a passageira aeronave da Bianca está autorizada no 4463. espera pronto, Xené 6254. Xené 6254, Lima, mantém pistona zero. Uno 864, decolado 52, controle 120, décima 8. 208, obrigado, com 864. Controle Salvador 864, bom dia, na saída Cuca. Ono 864, contato radar, submantenha 350 via saída Cuca. Via Cuca, vai 350, 864. Sinai 6254, autorizado decolar, pistão 10, vento no 50 graus, 99. Papatango, Vitor Lima X-Ray. Em 0 milha, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha 120 e chame Deus. Correção, chame Recife, 125, décima 1, alterna, 133, décima 25. Finalmente, bom voo. Parte índia, ponta de espera 2-1, 9-3-5, ajuste no 0-1-4, mas seguir a navidade azul, realizando pushback no 0-1, sexta comando número 2. Sim, vou seguir o azul, pode ver que nós não temos voo no 8-3. Ana 6254, bom dia, contato radar, submantenha 360, saída da EL. 360, saída da EL, pode ir para a EL, presente. Após 2000, vou ir da EL. 2000 da EL, 6254. Para o táxi azul 4463, temos 105 a bordo, autonomia 3 horas e 30, alterna Vitória. Para 463, táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera torre 1, 18 decimal 95, ajuste no 04, bom voo. Teste autorizado táxi à direita, chamação no 945, entrada contra lá, 4463. Azul 4089, após a aeronave da Gol, liberar a retaguarda, está autorizado o pushback, sumi pronto para o táxi. Gol, autoridade, sumi táxi, 4089. Sané 6213, chame centro, Recife, 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 2. 251-3325, Xené 6213, obrigado. Concordo. Atarelo 2230, desça para 2000 pés, ajuste no 04, autorizado final do procedimento ILS-X-Ray da sessão 0, repassabilizado. Para 2000 pés, com 1014, câmara estabilizada no ILS da 10-2-230. Eu vou no 867. 1867, mantém ponto de espera. Mantém. Estou em Salvador, muito boa tarde, Azul 4463, ponto de espera da navegação. Azul 4463, autorizado, alinhar e decolar, sistema 0, vento 150 graus, 99. Gente, autorizado a alinhar e decolar, zona 0, Azul 4463. Zona 864, nome centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2685, 864, obrigado. Por favor. Mamute 59, acione a identificação. Zero volante mensagem. 4089, 4089, 3 horas e 50 minutos, Zero 4089, direita via Índia, ponto de espera, torre 1, 1-8-95, ajuste na 094, bom voo. 094, ajuste via Índia, ponto de 8-9. Controle 120, decimal 8. 208, grato para o trabalho, 7753. Meia três, cruza 1100 na Coral. Azul 4463, contato radar, subir, mantenha 180, sai da Coral. 180 na Coral, azul 4463. Subiu a Coral direto, 4463, informações à frente. Autorizado, direto Coral, azul 4463. Sente, direto Coral, 4463. Atleta Salvador, Guardião 01. Guardião 01, não prossiga. Guardião 01, nasci em Veracruz, Caparica, retornando aí, azul 442, também estou atendendo aí a liberalização, atendendo aí a 610 a mais intensidade. Guardião 01 no ciente, submantém o 060, reposto nivelado, ajuste no 014. Ajuste no 014, passará nivelado, guardião 01, coberto. Presente velocidade até a próxima de turno. Mantenha. Uno 867, autorizado de colapso, zona 0, vento 170 graus, 109. Autorizado de colagem, 1867. Torre Salvador, boa tarde, o azul 4089, pronto. Azul 4089, mantenha o ponto de espera. Mantém, 4089. 7 final de procedimento, chame torre, 118, decimal 95. Agora 14-109-108-95. Torre de Salvador, passarido 2230. Passarido 2230, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, ajuste no 014. 1014, aguardando autorização 2230. Chame 6254, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 351, 3325, 354, por favor. Por 1867, decolado 02, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, controlado. Por 9, sem restrições, desça para 4 mil pés, ajuste 1094. Controle 1867. Devido à aeronave passou a faixa de segurança, o ponto de espera da pista, 1-0, inicia a remetida, suba para 2 mil pés e aguarde transferência. Pois ali da presente cancela a pousada 17? Afirmo, da presente cancela? Agora, já entra na base da 17. Cancelada 05, base, curva esquerda, base pela direita, reparto final 1-7. Tomará, o trem já está baixado e travado. Azul 4089, ali mantém só no zero. Ali mantém no zero, 4089. 60 decimal 8. Segurança de correto confirmando parte da bata? Treinamento táxi, decolagem com 118, decimal 95, ajuste no 0.4, bom voo. Salvador, Mike Zolobol. Mike Zolobol, prossiga. Boa tarde, Mike Zolobol, se estacionado na gate número 9. Solicito autorização de reporte até a remota 14 do Pátio 1. Autorizado, esse reporte ao término. Autorizado, reporte ao término, Mike Zolobol. Autorizado, reporte ao término, 4089. Controle o azul 4463. Preciso. Não, é 4663. Preciso? É o 4463, preciso 160, senão. Sim, se sub e mantém 1-60. 1-60, obrigado, azul 4463. Controle 1867, autoriza voar a Elefa da presente? Pois direto a Elefa, voo 1867. Elefa voando. Tem mais agora 2-1 no ano, obrigado. 2-1-4-1. Passarei 2-2-3-0. Passarei 2-2-3-0. Taxi e mantém ali, mantém a aeronave agora realizando o puxo no parte principal. Mantém a aeronave 2-2-3-0. Sané 6141, reassuma a navegação na proa de Adolfo, aguarde coordenação com o centro. Esse até um nível de voo 970, azul 4, o Sané 6141. Controle Salvador. Boa tarde, o azul 4089. Do 4089, contato radar sub mantenha 340, saída da El. Da El 4089. Controle Salvador, Guardião 09. Guardião 09, seu siga. Ah, nós estamos solicitando aí, vamos proceder aqui para 7 mil. Informar a nivelada aí 7 mil para viabilizar aí a condição do lançamento aliado para a gente. Padrão 09, sim, na parte nivelado, informo que não recebo o seu modo alfa nem o SAR. Cheque seu transponder. Transponder checado, informa nivelado, guardião 09. Guardião 09 está ciente do Guardião 01 que está ascendendo na ilha de Itaparica? Panteão 09. Panteão 09. Controle 2230. Controle 2230, prossiga. Qual será a nossa parada, por gentileza? Será a remota 12 da faixa principal. Ok, segue na retaguarda do TAM? Afirma, a aeronave do TAM vai ingressar na 14 agora a remota, o senhor prossegue para a 12. Ah, obrigado. Do guardião 09, está ciente do mesmo? Atendendo para o 090. Negativo, nós não estamos cientes. Fazer um 09 na escuta do controle. Bom, no 867, chame Centro Recife, 128.8, alterna 135.3. 288.5353, eu vou no 867. Controle, bom, no 2. Bono 255, chegada bom, desça para o nível de voo 050, ajuste no 014. Guardião 09 informa as paracaidistas fora. Guardião 09, confirma posição, não recebo mesmo no radar. Guardião 01, não, guardião 01 informa as paracaidistas fora. Guardião 01, no ciente, repasse para a descida. Guardião 01, informando iniciar a descida. Amute 59, voe direto Duna, descendo para 2.000 pés, ajustando 0.94. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pistão 90, é estabilizado. Guardião 01, repasse passando 3.500. Esse em condições de voz. Guardião 01, não. Controle do Salvador, confirme descida para 2.000. Afirmativo, voe direto Duna, Mamute 59. Mamute 59, preparei no pé, direto para Duna. Passando no 40, azul 4089. Azul 4089, agora transferência. Salvador, Mike, isolou o golfe, reporta término do reboque, bom dia, graças. Bom dia. 251-3325. Estimativo 1. Amonte 59, sem restrições, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. Amonte 59, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. Guardião 01, reforçando, dia 3.000. Frequência livre da coordenação. Frequência livre, guardião 09. Bono 255, reduza para 2509, número 2, na aproximação. Reduzindo 255, azul 4463. Guardião 06, ciente, livre estacionar, chame pronto. Ciente, o Guardião 06 está autorizado o táxi até o ponto de espera da OSCA. Só confirmando, é 1 no meu pé. Ciente, reporta no ponto de espera da OSCA. November Oscar Whisky autorizado, ingresso pista 17, reporta pronto. Mamute 59, para o localizador, curva direita, proa 055, reporta estabilizado. Mamute 59, direita 055, reporta estabilizado. Goma 255, reduza para 2309. 230, senhor. Confirmando, é o Guardião 06? Guardião 06. Gente, Guardião 06 está presente na radial 312, afastando 261 no milhas. Transponder padrão, reporta fora do solo. Papa Romeo, November Oscar Whisky, autorizado a decolar, pista 17, vento 18, 0 graus, 109. Azul 2790, você com a pelança, olha. Copia, Azul 2790. Para lençóis, nível 160, autorizado. Decolagem da 10, curva esquerda, sentido a subida Momo Vapato, via rápido do plano de voo. 5170, transponder, controle 120, decimal 8. Controle Salvador, é o Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Procede de Salvador para Gentil do Ouro, Serra Novembro, Golfo e Tango, 1000 pés, o Guardião 06. Guardião 06, sim, 1000 pés em condições visuais, ajuste na 013, confirme estimado para pouso. É mais 2 horas e 20 da presente, o Guardião 06. 2 horas e 20 da presente. Afirmo. November Oscar Whisky, decolada 17, controle 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, November Oscar Whisky. Controle Salvador, Papa Romeo, November Oscar Whisky, decolada 17. Papa Romeo, November Oscar Whisky, mantenha-se em condições visuais, corredor até 1000 pés. É para o final da barra? É para o final da barra, November Oscar Whisky. Como 255, confirma, efetuando algum desvio? Recebo a proa do senhor a 230, a proa para ponte seria 210. Proa para ponte a 213, está mantendo. A 159 informa o tráfego na sua posição de 2 para 3 horas, 11 milhas, rumo oeste, mantendo no meu pé. É um Papa 28 Alfa, não irá interferir na sua aproximação. 159, ciente. O 255, mantém o perfil, informo que vai seguir um Charlie 208 com 160 de ground speed. Gente, 125, mantém o perfil. Amute 59, regime mantendo 2.000 pés. Amute 59, repasse estabilizado. Amute 59, repasse estabilizado. Zona 255, reduza para 2009, desça até 4 mil pés. Na 6141, confirme, efetuando algum desvio? Pequeno desvio, direitinho, pro lado bom, desce 060, 6141. Desça para o 050, 6141. 050, 41. Zona 255, informa o tráfego na sua posição de 11 horas a 9 milhas, rumo noroeste, mantendo o nome ao pé. Alfa Serra 55. Gente, zona 255. Guardião 06, informa o tráfego na sua posição de 2 horas, 8 milhas, rumo sudoeste, descendo para 4 mil pés, Boeing 737. Gente, do fácil, está mantendo o nome ao Guardião 06. A 159 estabilizado? 159 estabilizado. Repete o final dos procedimentos, chame torre 118 decimal 95. 118 decimal 15. 11...